pero en escena crecía en expresividad y talento. Falleció muy joven en diciembre de 2001 a los 39 años. También nació en diciembre, día 10, en 1960. Sin embargo, Cassia dejó un legado musical con canciones de enorme éxito que siguen presentes en la memoria colectiva de sus fans. Cassia es un espíritu presente, con músicas actuales y letras potentes. Ella dio voz a una generación marcada por diversas cuestiones políticas y sociales en la década de 1990. Tuvo una importante carrera musical, aunque corta, con 10 álbumes grabados en el transcurso de 12 años de trayectoria. Su álbum de mayor éxito fue el acústico MTV, Cassia Eller, de 2001, que llegó a vender más de 1 millón de copias. Tenía una gran habilidad para fusionar rock y música popular brasileña y un especial talento musical para versionar canciones, algunas ya famosas y otras que ella lanzó y resultaron en clásicos de la música brasileña. Vamos a escuchar hoy a Cassia Eller en Contacto Brasil. Ponho os meus olhos em você, se você está dona dos meus olhos, é você, avião. Pra esses olhos sem te ver é como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Meus olhos vidram ao te ver, são dois fãs, um par. Os meus olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Para escrever a tua boca em minha, que a nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória e eu te chamo, eu te peço, vem. Que você me quer, porque eu te quero também. Faço as pazes lembrando, passo as tardes tentando lhe telefonar. Cartazes te procurando, a aeronave segue pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero, vem. Siga onde vão meus pés, porque eu te sigo também.